Olá, eu sou o Bess e estou aqui com o Rafael. E aí, pessoal? Bom, gente, olha só, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente aqui. Nós vamos falar sobre a Sucker Punch e a possível nova IP. Então eu chamei o Rafael aí lá da página PlayStation Club no Facebook. Me diz uma coisa, cara, da onde surgiu a ideia da página? Por que que você resolveu fazer essa página e tal? Ah, eu quis colocar um pouco da minha ideia, né, divertir, porque eu vejo muita página sobre fanboy e pouca página de fãs mesmo, que não seja de fanboy, tá ligado? Aí eu decidi criar um, colocar memes, esse negócio, mas sem ter treta, tá ligado? Sem confusão esse negócio. Entendi, entendi. Quem é a Sucker Punch? O que que eles já fizeram? Quais são os jogos que, da Sucker Punch que você já jogou, Rafael? Eu joguei os Infamous, né? E um pouco do Sly Cooper. Cara, sabe que eu nunca joguei Sly Cooper? Tenho uma vontade enorme, mas eu nunca joguei. Ah, o jogo é bom, mano. Jogo de plataforma. Eu curti pra caramba. Ah, todo mundo diz que ele é realmente muito bom e tal, mas infelizmente eu nunca tive a oportunidade de jogar. O Infamous, eu lembro que eu comprei o Infamous 2 no lançamento do game e muito tempo depois eu resolvi jogar o Infamous 1. Evidentemente, os gráficos é um abismo, né? Uhum. Do Infamous 2 pro Infamous Sim. 1. E não consegui terminar, não, o Infamous 1. Joguei também, claro, o Infamous Second Son no PlayStation 4 e o Infamous First Light. Pra mim, um dos melhores jogos do ano de 2014. Sim, eu tenho um carinho pelo Infamous Second Son, porque foi o meu primeiro jogo do Play 4, tá ligado? Quando eu comprei meu Play 4, comprei junto. E é um ótimo jogo de entrada, tá ligado? Eu também acho. Ele não foi o meu primeiro jogo do Play 4, mas ele foi o motivo de eu ter comprado o Play 4 na época que eu comprei. Por quê? Eu comprei um Xbox no lançamento do console, porque eu fiquei realmente muito puto com aquele negócio de PlayStation A4000. Por algum motivo, eu esqueci que existia Mercado Livre na época. Então, eu comprei o Xbox One, fiquei ali com ele 3 meses, e depois, assim, rever, trailers de Infamous Second Son da E3. Porra, trailer da Infamous Second Son da E3 é maravilhoso. Épico, épico. É maravilhoso. Não, o Infamous Second Son, eu vi a trailer atrás de trailer, revia mil vezes, tá ligado? Tipo, pra empolgação, aquela empolgação, tá ligado? Pra jogar, e o jogo é sensacional. É, realmente muito bom. E aí, né, ali em fevereiro, março, eu comprei o meu PlayStation 4, meu primeiro PlayStation 4. E, cara, foi uma bela compra de console, claro, e do game também, depois que ele foi lançado. Comprei exatamente pra poder jogar o Infamous Second Son, naquela época ali, né? Já o Infamous First Light, velho, veio na Plus uma vez, né, na Plus, esse negócio. Porque eu tenho uma regra que eu não gosto de comprar DLC. DLC, mesmo, não importa qual, assim, se é coisa boba ali ou coisa, eu não consigo comprar, tá ligado? Eu vou tendo vontade de jogar, mas quando vem na Plus do Infamous Light, era muito bom. E ainda você nem precisa ter o próprio Infamous Second Son pra jogar ele, né? Exatamente, isso não é um DLC standalone, assim como foi a DLC de The Last of Us e assim como vai ser a DLC de Uncharted 4 também. Eu também não gosto muito de comprar DLCs, porém, né, essa aí eu comprei porque eu gostei muito do First Light. Ah, eu depois de jogar pela Plus, eu falei, mano, como eu não tinha comprado isso, tá ligado? É muito bom, mano, também. Fazendo as pesquisas rápidas pra essa pauta aqui, eu descobri que a décima, a engine de Horizon Zero Dawn, e que vai ser a engine, quer dizer, que está sendo a engine de Death Stranding, o jogo do Kojima, é uma engine modificada da usada em Infamous Second Son. O jogo é realmente muito bonito, né? Mas assim, eu acho que não chega aos pés do que é o Horizon Zero Dawn. Pra mim, eu acho que os três jogos mais bonitos do console, os três bons jogos mais bonitos do PlayStation 4 é o Uncharted, é o Horizon e o Infamous. Por que eu falei bons jogos? Exatamente pelo caso de The Order 1886, né? Por incrível que pareça, eu gostei de The Order. Eu gostei. Assim, não que é um puta jogo esse negócio. Eu sei dos erros do The Order ser curto, né? Porque eu usei ele em uma tarde, tá ligado? Uma tarde, pronto, acabou o jogo. Acabou, tá ligado? Mas aquela ideia no papel era boa, velho, porque o jogo é bonito. O jogo é muito bonito. A história, legal. Só que acaba muito fácil, né? eu não posso falar muita coisa, porque pode ser spoiler, pode ter gente escutando, né? Mas quando aparece uma coisa importante no final e ia poder mudar um pouco o jogo acaba. Mas tinha futuro se o jogo fosse maior ali, tá ligado? Mas fazer o quê, né? Quem é galera do canal aí, em breve aí, algum tempo, no futuro bem próximo, eu vou trazer um vídeo falando sobre esse jogo The Order 1886. Mas vamos voltar aqui pra Sucker Punch. Você ficou meio triste, meio resabiado com a história de que Spider-Man não foi pra Sucker Punch e foi sim pra Insomniac, que é um estúdio second party da Sony? É, assim, quando tinha rumor que ia ter o Homem-Aranha, todo mundo é Sucker Punch, né? É que faz jogos de herói de ato, né? Porque como você pode ser o herói ou o vilão também. Mas tava esperando. Mas pior que eu não achei ruim, não. Insomniac é uma boa empresa, velho. Ela criou o Ratchet & Clank, ali, o novo pro Play 4, que é bom. E até o Sunset Overdrive pra Microsoft, tá ligado? Eu não tô com muito medo, não, do jogo ter ido pra ela. Mas eu preferia ir pra Sucker Punch, né? Que a gente confia mais. É, só pelo fato dela ser um estúdio first party, né? A Sucker Punch ser um estúdio first party, eu gostaria que ela fosse, sim, pra Sucker Punch. Mas, aparentemente, quando o jogo, né? Quando a Sony conseguiu aí os direitos pra fazer o jogo do Homem-Aranha exclusivamente, a Sucker Punch já estava trabalhando em outra coisa. E é exatamente sobre isso que a gente vai teorizar aqui. O famoso insider Shinobi602, quem não conhece o cara lá no Twitter e gosta de ficar sabendo das coisas de antemão, cara, tem que seguir esse cara, Shinobi602. Ele disse há um tempão atrás que a Sucker Punch está trabalhando em uma nova IP que não tem nada a ver com o jogo da série Infamous. Agora, eu gostei muito de Infamous Second Son. Você gostou muito de Infamous Second Son. O que que isso te diz? Você gostou dessa informação? Ou você preferia aí um Infamous Second Son 2 ou um Infamous 4? Sei lá. Eu tava discutindo com um amigo meu, né? Que antes de vir esse rumor aí que era 9P, que eu tava defendendo que ia ser um novo Infamous. Ele tava defendendo que ia ser um novo Sly Cooper, né? Mas, sei lá, o Infamous, tipo, é bom. Eu gostei pra caramba do jogo, mas não é um jogo que de outro mundo, tá ligado? Eu acho que, por causa que é um começo de geração, né? Eles quisem mais focar mais um pouco do gráfico, meio na história, esse negócio. E um novo Infamous, né? Já na meio da geração, ou quase no fim, né? A gente não sabe. E assim, uma coisa de outro mundo, tá ligado? Com os poderes mais da hora, uma história maior. Porque a Sucker Punch já tá, quantos anos? 2 ou 3 anos sem, quando lançou o Infamous Second Son, já estão criando um novo jogo, né? Se fosse um novo Infamous, eu ia curtir pra caramba, porque eu queria uma coisa de outro mundo, né? Que já ia estar mais preparado pra mexer com o hardware do PS4. E é isso que eu queria. Mas eu confio na Sucker Punch. Eu acho que o jogo dela novo vai ser alguma coisa muito legal. É, sobre o seu amigo falar que ia ser um novo Sly Cooper, é totalmente desejo dele, né, cara? Porque eu não vejo eles fazendo um Sly Cooper novo nunca. Nunca mais. Pra mim, essa franquia morreu. Infelizmente, essa franquia morreu. Posso estar errado? Evidentemente que sim. Do nada, né, a Insomniac tirou da cartola aí o Ratchet & Clank. Baita jogo. Um dos melhores pra mim do console. Mas, sei lá, cara, eu não vejo o Sly Cooper tendo um revival aí num futuro tão próximo, ou de qualquer maneira um revival de qualquer jeito. Algumas vagas pra galera trabalhar lá na Sucker Punch têm dado a ideia que o jogo vai ser um open world com foco em storytelling. E aí isso me lembra logo o Days Gone. O clima da Sucker Punch não tem nada a ver com Days Gone, mas me parece ser um jogo open world com foco em storytelling também, né? Eu acho que a Sony, ela tá se focando tanto nessas coisas de storytelling, né? Depois do sucesso que foi o The Last of Us, ela tá se focando muito nessa coisa de vamos contar uma história pesada. Pode ser que a gente veja isso também em God of War, né? Uma história mais pesada e tudo mais. É, tudo bem, em Ratchet & Clank é uma história mais leve, né? Tem outros jogos com histórias mais leves. E é sempre bom ter essa balança, né? De jogos com história pesada, exato, jogos mais leves, jogos mais... Não infantis, né? Porque Ratchet & Clank não é um jogo infantil. Mas aquela coisa mais... Tem variedade, né? Mais Pixar. É uma coisa mais Pixar mesmo. Aquela coisa que a criança consegue entender e o adulto consegue se divertir também. Não precisa ser tudo uma coisa pesada. Eu tenho esse medo, né, de a Sony viu que deu certo no começo, mas começar a fazer muito jogo assim, saturar, tá ligado? Se saturar, tipo, vai os próximos jogos ainda que tá sendo produção da Sony, que podia ter esse story, vai ser um fiasco, tá ligado? Eu espero que, assim, pelo que é a Sucker Punch, né, um open world com foco storytelling, não deve ser nada parecido com Days Gone, né, porque, tipo, sei lá, cara, a Sucker Punch, eu imagino a Sucker Punch, assim, um lugar totalmente colorido, totalmente clubber, luzes pra tudo quanto é lado, eu imagino isso, a Sucker Punch, fazendo um jogo assim. Vamos esperar que não seja nada relacionado, nada parecido, nada tão obscuro como The Last of Us, Days Gone e tudo mais. Outras vagas também dão a entender que o jogo será um RPG. As palavras exatas que a Sucker Punch usou lá, né, na vaga de emprego lá no LinkedIn, ela foi mais ou menos assim, ó. A Sucker Punch está procurando um designer de missão que possa criar experiências que não deixem o jogador largar o controle. Ou seja, ela está buscando aquela coisa que realmente chame o jogador para dentro do jogo, pra ele ficar completamente imerso naquela experiência ali. Eu odeio essas duas palavras. Imerso e experiência. Eu sempre uso essas palavras. Odeio. Eu acho que... imersão de um jogo. A experiência... cara, isso é muito papo furado. A empresa não vai falar outra coisa, né? Não vai chegar e falar assim... Que num jogo não vai ser imersivo, né? Tipo, é a mesma coisa ficar falar isso e não falar nada, né? Que toda empresa espera isso. Toda coisa. Mas um RPG... Quem não gosta de um RPG, tá ligado? É muito difícil achar uma pessoa que não gosta de jogar um RPG, de evoluir seu personagem, ter seu personagem forte ali, enfrentar os bosses, esse negócio, tá ligado? E ainda com, talvez, com poderes, né, também, assim, igual no Infamous, porque é bonito pra caramba no Infamous a condição dos poderes, e elas vão querer usar isso também no jogo, né, porque senão vai ser um tiro no pé. Porque aquilo é muito foda, tipo, poder no Neon, tá ligado? No Infamous Second Condição. Minha Nossa Senhora. Você já pensou, cara, se a Sucker Punch dá um 180 graus maneiro neles, do mesmo jeito que a Guerrilla Games deu, cara? Depois que o Horizon Zero Dawn foi lançado, foi anunciado, melhor dizendo, sendo a Guerrilla Games um estúdio que sempre, entre aspas, sempre fez Killzone, eles fazerem um jogo como Horizon, cara, você pode esperar qualquer coisa de qualquer estúdio da Sony. Exato. E da Sucker Punch você pode esperar qualquer coisa também. É tão diferente, cara. Você fica assim, você não sabe, você não tem como saber o que a Sucker Punch vai fazer. Exato, difícil. E até levantando um pouco o assunto, parece que a Sony tava com medo do Horizon não ser bem aceito, né? Porque quando anunciaram a gameplay, quando não tem algum jogo bom, um jogo já conhecido, que vai ser da hora, um feito pela Naughty Dog ou qualquer coisa do tipo, eles passam um trailer e depois corta pra plateia, né? Já ali no Horizon, os caras mostraram o trailer do Horizon e logo em seguida não deixou nenhum pessoal respirar, já passou o trailer, acho que era do Hitman na época. Aí meio pra o pessoal não ter medo, tá ligado? Porque, tipo, a Guerrilla Game fez o que usou no Shadowfall, né? E não foi muito... não foi um jogo... Nossa! Tá ligado? Não foi aclamado. Aí dessa vez parece que estavam com medo da Guerrilla Game, tá ligado? Assim. Eu não lembro disso, mas vou procurar ver de novo, cara. Realmente isso me chamou a atenção. É porque quando eu fiquei vendo esse trailer várias vezes também, né? E vários outros canais pra ver a reação do pessoal vendo esse trailer. Porque minha reação foi tipo de. Minha boca ficou aberta e não tinha reação vendo aquilo. Meu olho brilhou, tá ligado? Aí eu quis ver outras reações de outras pessoas. E aí eu fiquei vendo, né? Pô, mal terminou o trailer do coisa, já cortou pra outro trailer, tá ligado? Deixou nem os caras respirar. No tempo do outro trailer, os caras ainda estavam comentando o Horizon. Outras vagas que eles estão procurando também é pra alguém trabalhar melhor com o combate melee. Pessoalmente, eu gosto bastante do combate melee de Infamous Second Son, por exemplo. É tudo bem, é aquela corrente lá que ele usa, né, e tal. Mas eu gosto bastante, cara. Não vejo problemas assim maiores quanto a isso. Claro que um estúdio sempre tem que focar na melhoria, né? Tem sempre que procurar melhorar qualquer coisa, qualquer aspecto do jogo. Mas eu gosto bastante do combate de Infamous Second Son. Gostei pra caramba. Tem até pedra no final do jogo aí que você ganha, tipo, o poder da pedra, né? E na pedra você tem que lutar melee, tá ligado? É verdade. Esse poder da pedra foi o que eu menos gostei do Infamous. Eu também. Eu nem upei nada, tá ligado? coisas. Mas vamos ver o que vai sair, né? Provavelmente nessa E3, né, que vão anunciar. Eles abriram também um novo estúdio de captura de movimento, em inglês aí, Motion Capture. Assim, a gente vai ter que ficar falando toda hora de Infamous Second Son, né, porque é o último jogo. E que lançou o Play 4, né, também, assim, nessa geração. Exatamente. É outro aspecto do jogo que eu também gostei bastante, cara. As expressões faciais de Infamous Second Son são muito boas, cara. Eu não vejo isso como um foco pra eles trabalharem, não. Eu não acho que vai ter uma expressão facial muito boa, vai dar ruim pro jogo, porque exemplo é o Horizon, não tem a expressão tipo um Uncharted de 4, mas mesmo assim consegue se virar, tá ligado ali? Tá gravando esse bate-papo aqui no dia 16 de março, né? O Mass Effect não saiu, mas ainda, mas a galera tá reclamando bastante das expressões faciais do game. Você já deu uma olhada? Não vi muita coisa, não. A galera tá reclamando bastante. Eu, como tô jogando o Horizon, cara, eu também não senti nada de... Nossa, que coisa horrorosa. Porque o Horizon, ele não tem uma expressão facial, né, muito boa, né? Em relação a Uncharted 4, até porque o jogo é muito maior, né? Open World. Preferido... E focar o seu trabalho em outra coisa do que a expressão facial, tá ligado? Exatamente. Eu acho que até é uma sacanagem comparar a expressão facial de Horizon com o Uncharted 4. Acho que o Uncharted é muito mais fácil. Você tem ali o Nathan, tem o Sully, a Helena, alguns outros vilões ali, tem o irmão do Nathan. E é isso, cara. Agora, Horizon, caraca, 1000 personagens no jogo pra você animar. É bem mais complicado. Tipo, um jogo que mostra que tem expressões faciais não quer dizer que o jogo vai ser outra coisa é o próprio Dragon Age Inquisition. Não tem uma expressão facial, nossa, de outro mundo, e ganhou o jogo do ano. E eu acho legal os caras caprichar a coisa. Meu medo é que a Sucker Punch joga muito expressão facial e esquece de alguma coisa, tá ligado? De ali do de jogabilidade e esses negócios. Ah, eu não tenho esse medo. Eu acho que eles vão trabalhar bem, né? Porque ele já tem esse know-how, né? Ele já tem esse conhecimento de trabalhar com gameplay, né? Eles estão apenas tentando melhorar as expressões faciais dos personagens. Eu, pessoalmente, não vejo as expressões faciais de Infamous Second Son como um problema. Mas é aquela mesma coisa que eu falei antes. Os estúdios estão sempre tentando melhorar. Não, eu até concordo de melhorar a expressão facial. Meu medo é só que eles focam muito nisso e esquecem alguma coisa. Tipo, o Horizon Zero Dawn, né? Porque eu tô falando muito de Horizon aqui porque foi um jogo recém-lançado, né? Na cabeça ainda. Meu medo era, como repetir, né? Eles focarem muito na expressão facial e esquecer. Porque no Horizon, eles podiam melhorar um pouco mais a expressão facial, mas eles preferiam guardar aquilo, a sua força, aquele tempo pra fazer o RPG, tá ligado? Porque parece que vai ser um RPG esse da Sucker Punch, né? Então, sim, sim. Não sei se... Meu medo é mesmo eles focarem muito, porque no RPG não importa se a expressão facial é muito boa em Uncharted 4, igual Uncharted 4, não precisa disso, tá ligado? Como o Horizon fez. Mas meu medo é esse, de focar muito na expressão facial e esquecer o resto do jogo. Esse jogo da Sucker Punch aí tem os três elementos, né, em que Horizon se foca também. O jogo da Sucker Punch aí é um RPG open world focado em storytelling. Horizon é um RPG open world focado em storytelling também. Ou seja, são dois jogos com a mesma veia, né, digamos assim. Já o Infamous Second Son, eu já vejo muito mais como um jogo de aventura open world com elementos de RPG. Exato. Você só pega as habilidades ali. Então, se isso for um grande elemento de RPG, né? Ele só pega as habilidades ali e pronto. Ele não é um RPG. Ele é um jogo de ação-aventura open world. Exato. Mas me diga, Rafael, pergunta que não quer calar. O que você iria preferir? Infamous 4 ou Infamous Second Son 2? Ou um outro jogo, uma nova IP ou qualquer outra coisa? Difícil, hein? Difícil. Porque você pensar assim, um novo jogo, né? Aí vem vários tipos de cabeça, mas um RPG, mas vai ser igual Horizon, tipo que ou vai ser tipo The Elder Scrolls ou alguma coisa, você não sabe, tá ligado? Tipo, o Infamous já tá ali na capa que a gente sabe um pouco do jogo, como funciona, né? E eu queria mesmo um novo Infamous, já que com o meio da geração, onde ela aprendeu muita coisa, né, nesse tempo, né? Que não tinha na época do Infamous sem a condição, né? Que sabia pouco do hardware do PS4, se ia aguentar ou não. E hoje já sabe mais, porque quando vai chegando perto da final da geração, os estúdios estão bem mais preparados, entende mais do hardware daquele console. Tá ligado? Igual na geração passada. Olha o GTA V, The Last of Us, tá ligado? Que deu um baque assim, não sabia nem como tiveram isso na geração passada. Aí eu queria um Infamous novo, né? Você percebe que o cara ele entende um pouquinho de videogame quando ele chama The Elder Scrolls e não fala Skyrim, né? Exato. Parece que Elder Scrolls é só Skyrim. Não, 5 outros jogos. Tem gente que, se você chega, já jogou The Elder Scrolls? Aí o cara, não, nunca ouvi falar desse jogo. Já jogou Skyrim? Já joguei. Ai, ai, ai. Oh, cara, eu acho que eu prefiro uma nova IP, sabe? Infamous é um jogo muito legal, tal, claro que ele é. Mas eu gostaria de uma nova IP, cara. Eu sempre prefiro uma nova IP a um jogo, a uma sequência. Claro que eu tô falando isso dependendo do jogo e dependendo da sequência, né? Entre Uncharted 3 e uma outra IP, não que seja The Last of Us, entre Uncharted 3 e uma nova IP da Naughty Dog, eu preferia uma nova IP da Naughty Dog, porque Uncharted 3 pra mim não é um dos grandes jogos do console. Mas assim, entre Infamous 4 e um novo jogo, eu prefiro um novo jogo, uma nova IP. Eu prefiro um Infamous porque o que falta pra mim na geração da Sony é uma continuação do mesmo jogo que já lançou pra essa geração. Porque não lançou ainda lançou aquele jogo no começo da geração e não teve uma sequência naquela geração, tá ligado? Ainda. Uhum. Aí o Infamous ia ser o primeiro, né? E eu queria ver o que ela ia conseguir fazer com todo esse tempo já de geração e saber mais do hardware do Play 4. É, possivelmente, acho que a gente só vai ver isso com Bloodborne. É, exato. E se com uma geração tá indo, pode até ser pro Play 5. Como essa geração tá indo rápido, o pessoal sempre lançando, quer lançar novo console, mais potente, mais potente, mais potente, mais potente, acabar a geração rápido. Porque a geração do Play 3 e Xbox 360, né, foi uma geração longa, 10 anos, não foi 10 anos? É, foi ali uns 8 anos, eu acho. Essa geração tem quantos anos? 4? Essa geração tem 4 agora, vai fazer 4 anos esse ano, né? É, não é o caso que essa geração foi rápida, né? As gerações, elas sempre duraram ali aproximadamente 4, 5 anos. A geração passada, que ela foi longa demais por conta muito da crise do mercado americano de 2008, se não me engano, 2008, 2009, né? Quando teve a quebra dos bancos lá, o problema todo das hipotecas, das casas e tudo mais. Acho que esse foi um do foco, um dos principais problemas que a geração ainda durou muito tempo. Mas assim, se eles anunciarem um novo jogo nessa E3, você acha que sai ano que vem, 2019, PS4, PS5? Ah, Naughty Dog já tá uns 3 anos que lançou um Infamous Second Son, né? Naughty Dog não. Não, Naughty Dog não. Nossa, Sucker Punch. Não sei porque veio Naughty Dog. a Sucker Punch. É, 3 anos que lançou um Infamous Second Son. E um jogo tá prestes a ser lançado e já tô começando um novo trabalho. Né, as empresas já estão no papel lá, vendo os novos trabalhos que pode ser feito, né? Então coloca mais aí um ano meio que sendo feito com uma equipe B, e com a sua condição tem 3 anos aí pra frente, né? Eu acho que pode ser que lança o Play 4 também e o remaster pro Play 5. Aí eu acho que é assim. É, tem muita gente falando sobre Play 5 já e não sei o que, né, cara? Eu acho uma grande besteira. Se vier o console, tudo bem, vem. Não tem problema nenhum. Pelo menos eu não vejo problema nenhum. O Scorpio, ninguém fala, mas o Scorpio, ele é sim uma nova geração, né? É, talvez não seja na ideia que, os jogos da geração anterior não irão funcionar nos jogos da próxima geração, mas é sim uma nova geração, claramente. Pulo muito grande do Xbox One pro Scorpio, né? É, pelo que a gente tá lendo aí, pelas notícias que estão saindo, sim. E se tiver que sair um PlayStation 5, saia. Eu não vejo problema nenhum, não. Já me diverti bastante no PlayStation 4. E eu acho que existe muita coisa ainda que poderia sair nele, mas se vier em um PlayStation 5 daqui a 2 anos, não tem problema nenhum. O novo jogo da Sucker Punch vai sair sim no PlayStation 4. E é aquele jeito, né? Também pode sair um remaster no PlayStation 5. Mas assim, acho impossível ele não sair no PlayStation 4, cara. Não existe a mínima possibilidade dele não sair no PlayStation 4. É, vai ser muito difícil isso também. Porque eles estão trabalhando já ainda com o Play 4, né? Eles estão trabalhando desde depois de não ser a condição. Então vai sair com certeza no Play 4. Igual o The Last of Us, que ainda sai pro Play 3 no final da geração, tá ligado? Tipo, na boca do gol pra acabar a geração. Bom, gente, esse vídeo aqui, ele foi uma ideia de um dos inscritos lá do canal, isso é PlayStation. O João Vitor, ele pediu pra gente ficar aqui teorizando sobre o jogo da Sucker Punch. Pelo que a gente sabe, né, ele vai ser um RPG open world com foco em storytelling. Qual vai ser a história do jogo? Como é que vai ser o jogo? O jogo vai ser em primeira pessoa, terceira pessoa? Cara, isso aí já é demais. Eu acho que vai ser puro e simplesmente chute. Vai ser puro achismo. Não tem como a gente teorizar sobre isso. Pessoalmente, eu acho que ele vai ser terceira pessoa, porque Infamous é terceira pessoa, então, sei lá, vou falar que é terceira pessoa. Só por isso. Mas lembra que Killzone era em primeira pessoa e Horizon é em terceira. Também tem isso. É isso que é um É isso que é o pior, cara. A Guerrilla Games, ela mudou tanto que não dá pra gente ter certeza mais de nada. Não dá pra gente ficar teorizando mais nada assim. Da Guerrilla ali, a única coisa que dava pra lembrar do Killzone é quando você faz aquela no Horizon, aquelas missões de caverna lá, e lembra um pouco ali a arte, né, que a Guerrilla sempre fez gráfico bom pra cá. Caramba, né? E lembra um pouquinho ali o Killzone, né? Você vê aqui. Ó, aquele pontinho ali parece Killzone. É, você forçando a barra, você até consegue, eu queria ver. Rafael, novamente faça aí o seu jabá lá da sua página, o PlayStation Club. É, pessoal, tem a página no Facebook chamada PlayStation Club. Nós postamos as tirinhas lá engraçadas sobre o PlayStation, né? Tô começando a postar notícias sobre o PlayStation também lá e dá uma conferida lá, ver se vocês gostam. PlayStation Club, tudo junto, né? Exato. Se for na URL, PlayStation Club oficial. Olha aí. Bom, convido a vocês aí a também comentarem aqui no YouTube, aqui no nosso canal, o que vocês acham sobre o que será essa nova IP da Sucker Punch, ou se vocês acham que o Shinobi 602 está errado e a Sucker Punch está sim trabalhando em um Infamous novo. Beleza? Vamos ficando por aqui. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.